Fui a um baile no Elite, atendendo a um convite do Manel Garçom. Meu Deus do céu, que baile bom, que coisa bacana, já do Campo de Santana, ouvir o velho bom som, trombone, sax e pistão. O traje era esporte, que o calor estava forte, mas eu fui de jaquetão, para causar boa impressão. Naquele tempo era o requinte, um Linho S120, eu não gostava de blusão, é uma questão de opinião. Passei pela portaria, subi a velha escadaria e penetrei no salão. Quando dei de cara com a orquestra Tabajara e o popular Jamelão, cantando sua samba canção. Norato e Norega, Macaxeira e Zé Bodega, nas palhetas e metais, e tinha muitos outros mais. No clarinete o Severino solava um choro tão divino, desses que já não tem mais. Ele era ainda bem rapaz. Efeito dessa surpresa, me aboletei na mesa que eu tinha já reservado, até paguei adiantado. Manel, que é dos nossos, trouxe um pires de tremoços, uma cerveja, um traçado, pra eu não pegar um resfriado. Tomei minha brama, levantei, tirei a dama e iniciei meu bailado no puladinho e no cruzado. Até pra Jane, Mário e Jorge, que são caras que não fogem, foram embora humilhados, eu tava mesmo endiabrado. Quando o astro rei já raiava e a Tabajara caprichava seus acordes finais para a tristeza dos casais, toquei a pequena, feito artista de cinema, em cenas sentimentais, à luz de um abajur lilás, num quarto sem forro, perto do pronto-socorro, uma sirene me acordou, em estado desesperador. Me levantei, lavei o rosto, quase morro de desgosto, pois foi um sonho e se acabou. Seu Nelson Mota deu a nota que hoje o som é rock and roll, a Tabajara é muito cara e o velho tempo já passou.